As IPSS do Conselho de Oliveira do Hospital receberam ontem um kit de bócia sénior para incentivar a prática do desporto junto dos seus utentes. A iniciativa partiu do município, que quer pôr os idosos do Conselho a mexer, proporcionando-lhes atividade física. No âmbito da ExpoH, a Feira Regional de Oliveira do Hospital, o município apresentou ontem o mais recente projeto dirigido aos idosos do Conselho, o bócia sénior, que surge na sequência de outros desafios que têm vindo a ser implementados pela autarquia ao nível dos pluros da ação social, da cultura, da educação e do desporto. José Francisco Rolo, vice-presidente da Câmara e vereador da ação social do Conselho, disse que este é um projeto que é um desafio para pôr os utentes a mexer para que tenham os dias mais ocupados. Agora temos a oportunidade de lançar um novo desafio às IPSS. E um desafio em duas partes. O primeiro é este, o Bócia Sénior. Ele já foi experimentado e com bom sucesso em Oliveira do Hospital, na Santa Casa da Misericórdia. Está aqui o Cláudio, que é um dos grandes mobilizadores e saúde da Santa Casa, por ter aberto as suas portas a este desporto e pôr os seus utentes a mexer, que é isso que é fundamental, pô-los a mexer, é exercitar o corpo e a mente. E queremos hoje aqui apresentar este projeto, que é um grande desafio para pôr as nossas IPSS, os nossos utentes, a mexer, a fazer atividade física, a serem mais felizes, a ter o dia mais ocupado, tirá-los de situações, de casos em que possam estar mais parados, mais letárgicos, dar-lhes atividade física. Queremos naturalmente fazê-lo, e o professor Nuno Ribeiro tem definido muito esse conceito materializado em atos práticos, que é criar um ambiente de desporto para todos, porque somos um município que acredita na educação e formação ao longo da vida, independentemente de termos 7 ou 70 anos. E também queremos proporcionar essa forma saudável de nos relacionarmos enquanto comunidade. O Bócia Sénior surge numa articulação com o Pluro do Desporto, responsável pelo conhecido projeto MOVTE, que visa proporcionar desporto para todos em Oliveira do Hospital. Nuno Ribeiro, vereador do Desporto do município, referiu que a prática do desporto atrasa o envelhecimento. Constatou também que o bócia é um jogo universal, simples, agradável e que também promove o convívio. E sabendo também que a prática regular da atividade física atrasa o envelhecimento, potencia as nossas capacidades, idealizámos este projeto, que é o projeto Bócia Sénior, para chegar também a esta faixa etária, a faixa etária dos séniores, para que possam também praticar desporto e desse modo ter também alguma qualidade de vida, potenciar o convívio, porque é para isso também que o desporto também serve. E nesse sentido implementámos este projeto, que no fundo hoje aquilo que iremos aqui fazer é distribuir um kit de bócia sénior a cada uma das IPSS do nosso concelho. Esse kit é composto pelas bolas vermelhas e azuis, que é um jogo universal, é agradável, é bastante simples. Um jogo universal, agradável e simples de ser praticado e que também promove o convívio. Mais valias que foram atestadas por Joaquim Viegas, da Associação de Paralisia Cerebral, que apreciou a entrega dos kits às IPSS do Conselho de Oliveira do Hospital para a prática do Bócia Sénior. Este aqui é um dos jogos mais antigos da humanidade. Como dizer-se, o caminho faz-se caminhando. E nada melhor do que apetrechar as instituições que têm potencialmente as pessoas que depois vão desenvolver esta modalidade, apetrechá-las com o mínimo, e o mínimo para se começar é, de facto, um kit de bolas. Esta modalidade é uma modalidade para todos, é um desporto para todos, está associado, é o jogo mais antigo da humanidade. Não o bócia em si, mas os jogos de lançamento. Foram encontradas, 7000 anos antes de Cristo, bolas de pedra no sarcófago de um faraó. Isto diz alguma coisa. Tem a ver também, ainda recuando mais, com a sobrevivência do homem no início da sua da sua existência, da existência da humanidade, quando eles precisavam de lançar objetos, e que depois passaram a ser objetos cortantes e por aí fora, para matarem animais e para se defenderem também. Este é mais um motivo de orgulho para o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que aprecia o trabalho extraordinário das IPSS do Conselho na área da terceira idade e da deficiência. Estou aqui com um grande orgulho. Eu não estou com grande orgulho por irmos entregar um kit do Bossi a cada uma. Estou aqui com grande orgulho porque reconheço aqui um conjunto de pessoas que estão aqui à minha frente, que são excelentes profissionais e que têm feito um trabalho extraordinário, como disse o Dr. José Francisco Longo, o seu vice-presidente, um trabalho extraordinário nesta área da terceira idade e também na área da deficiência. Por isso, o nosso Conselho, neste momento, encontra-se bem nestas áreas, encontra-se com respostas, porque há um conjunto de diretores que foram clientes e que fizeram um trabalho e que continuam de forma gratuita e depois poderão rodear-se de técnicos motivados, porque a vossa missão, a vossa tarefa é difícil e nós percebemos como ela é muitas vezes muito difícil. Intervenções no âmbito da apresentação deste Bossia Sénior, a par deste projeto, o município de Oliveira do Hospital e das IPSS vão colocar em prática também o projeto Hortas Séniores. E para breve, José Carlos Alexandrino espera concretizar o sonho de proporcionar um batismo de voo aos idosos das IPSS do Conselho.